Olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho. Recado foi dado, não teve dois papos, navalhado do pescoço à Suíça, sem esparro, tudo organizado, os guri, sorriso coringa. Juninho não aceita alarde no comando da vila. É duas vidas sem errar na aritmética bandida. Olha o Juninho. Que acabou com a guerra e juntou força com os contras, castelando a cidade, moldando numa só bolha. Mosca, ratos e baratas se matam pelas migalhas. Juninho se mata no motel com cinco dos jobs cheiradas. Podia ser matemático com sua vida estabilizada. Hoje ele foge da inteligência da rota, dando risada. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? O ovo de cocaína da Colômbia, a última moda em Madrid. Rumo a estrelato macabro, é massagem na serra elétrica. Quem o tentou fazer de otário tem membros nos cinco oceanos da terra. Da miséria ele veio, queria ser cantor de rap, mas Deus só deu uma mente de Stark e uma boca pra ser chefe. Olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho. Olha o Juninho, olha o Juninho. Olha o Juninho, moleque nervoso, chavoso, o terror do baile. Cabuloso e o violento e com a cruz tatuada no rosto, exalando maldade. Juninho, balança do lança, chapado e marolento das esquinas. O mais temido, 10 e faixa do movimento. É o Juninho, boca brava, desenfreado e muita treta, mano. Drake das quebradas, degustador de buceta. Trampolim das bandidas cheirosa, busca adrenalina no mundo comum. Se aventura no grau da garupa, roncando em cima de uma R1. E a nossa firma agora tá forte, e os malotes que tá no porte. Ontem quem não era nada, Cascavel hoje dá o bote. Colecionando inimigo, e quem não tá junto tá contra. Troca soco, troca bala, troca o pente, quebra a banca, vai. Olha o Juninho, descalço no campinho. Sonhava ser jogador, guri era lisa, peridozinho. Matava aula pra bater uma bola ligeira e faminto. Largou a escola, maloqueiro na rua branca no prato. Já veio depois do saco de cola. Olha o Juninho, sapatinho, respeitando os veteranos. Gurizinho apetitoso, rapidinho, buscou os can. Conceito proceder, frente da quadrilha. Respeito no crime e tristeza pra família. Sua tia do cabelão e do saião o alertou. Teve uma revelação, Juninho, tão na sua crocô. Ele não botou fé, olha o Juninho, e na covardia. Olha o